5856, reporte para posicionamento, portão 05. Solo agora 02, ao livrar direita 1219.9, solo, bem-vindo. Ao livrar 1219, 3154. Azul 4065, autorizado por estacionamento, reporte pronto para táxi. Obrigado, camarada, para aí, tá? Azul 4065. 3192, passando externo, checado embaixo travado. 392, ciente, pouso autorizado, vento no momento 090 graus com 14 nós. Ciente. Alfa Juliette, portão 09, 3154. Controle inovador, funcionamento. 6314, completa a via, chegada a maré para 2000, ajuste no 014. Reporta estabilizado, minha aliança. Yamari, 2000, no 014. Boa tarde. Na Polônia, na retaguarda. Prossiga, Papatango, que eu acho que ele fome. Papatango, que eu acho que ele fome, abaixo copo. Webjante 5856, portão 5, pro pushback de acionamento que a gente deve falar. Web 5856, autorizado pushback de acionamento, chama táxi. Isso, chama táxi, 5856. Reporte, solo controlado, vento uma centena com 15 nós. Solo 06, direito 21.9, solo, bem-vindo. 1219, grato. Fala. Mais um minuto, por favor. Ataque 14065, 97 a bordo, 4 horas e 55, Ribeirão Preto. Salvador, 3192. Azul 4065, autorizado táxi da Ponte Espera da Pista na 0, via Pátio Índia, na Ponte Espera, chama a torre. 1-8-95, registrado na 0, no 4. Autorizado o táxi da Ponte Espera da 0, capturou, toma a torre. 1-8-95, registrado na 0, no 4, azul 4065. 3192, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão, correção, repórter antes do Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, na 3192. Web 5856. Prossiga, Web 5856. Colega da Santa Praia, aguarde. O ILS X-Ray? Autorizado, ILS X-Ray, informe o LOC, azul 44. Formará LOC, 44. Dino 92, copiou o solo? Termo, Alfa Juliette, 004, na 3192. Azul, autorizado ali decolada 1-0, vento, com a setina com o nome a nós. Autorizado decolada, pista 1-0, azul 4-0. Caixa uniforme autorizado, voo local, corredores, o nome é o PES. Decola da pista no 7, com a primeira curva à direita, no corredor axé. A cena transponde 0-1-1-3 e controle 1-2-0-8. Confirme para ver. Finalmente está aqui, me torno, 1-8-95. ILS azul 4462. 4462, complete a aproximação. Chama agora a torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Corrigindo 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador azul 4462, boa tarde. Boa tarde, 4462, quando a aproximação informarei pistaria. Guardando pistarias, 4462. Tem uniforme, agora de cópia. Poderia vir para sair? Dael Lê de Leus. Dael Lê. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4065, cruza mil pés na saída Dael. 4065, boa tarde. Contato radar, sul para o nível 360, perfil Dael. 360 da El 4065. Top 462 da Azul, cheque trem, vento uma centena com 197 nós. Ok, ele pôs o trem baixo travado, Azul 4462. Seguinte. 5856, autorizado táxi, da ponte espera da pista na 0, via Pátio, Índia, Alfa, no ponte espera, time é torre, 1-8-95, ajustado 1-0 no 4. 0 no 4, ponte Índia, Alfa, ponte espera, 1895, obrigado, um ótimo serviço, 5856. Boa noite. 4939 Leves, via Golfo 677. Eu hoje vou 240. Causa a pista 1-0 com a primeira curva direita na saída da El, lida após de Leves. A cena transponde 5-1, 1-0 e o controle 1-2-0, 10-8. Voo no 649, contagiamento correto, time para puxa e saneamento. Já está no localizador, 6314? Está estabilizado. Complete a aproximação, chame agora a torre 6895, com pouso, chame 6314. E 5856, linha de decolagem, o vento, uma centena com 16 nós. A linha decola 5856, obrigado. Taxi de Alfa, Juliette, portão 08. Nessa ou tem previsão para acabar? Tem a Juliette, tá? Você tá falando? Isso, ela mesmo. Faz pergunta de prova, né? A gente sabe. Tá certo então, obrigado meu querido, tá iniciando, bom serviço. Tem, tá livre, 100 com 14. Maravilha. Afirma. 327, autorizado de Leos, nível 240, por causa da pista 1-0, com a primeira curva direita na terceira saída da El, lida após de Leos, via Golf 677. A cena transponde 5-1-2-4 e o controle na 2-0-8. Leos 240, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, lida 5-1-2-4 no transponde, 208, Oxanel. Chané 6324, é saída da El, Leda após de Leos. Após Leda e Leos, 6327. Baixou a travada final 1 do meio. Sim, ficou na aproximação, web já rolando agora na pista, informa a pista livre, 6314. No 4, por autorizado, piscina 0, estou observando a passa de próxima final. Fique atento, vento, uma centena com 15 mais. Pouso no 0, chanelinha 3, no 4. Web 5856, decolado agora aos 17, controle em 20.8, bom. 208, obrigado por serviço. 20. Olha, o Torre Web 5856. Escuta ainda, Web 5856. É, provavelmente aí na hora que a gente tava rodando o avião pegamos um pássaro na decolagem, tá? Controle, boa tarde, objeto 5856. Objeto 5856, contato radar, sua para o nível 350, perfil Pucas e Par. Pucas e Par, 5856, obrigado. 9, 5, 6. passa do que o Wesley pegou aí, ele está bem distante, né? Subindo a pista e bem na eco. Ah, sim, sim, graças. Zero meia cinco, aguarde. Boa tarde, Bruno 3, 9 6, cruzando 200, dívida de porte. Bruno 3, 9 6, só identificação, autorizado, chegada a mar e desça inicialmente para o nível 050. Ajuste do altímetro no 04, vigilância radar. Para o 050 na mar e 1014, obrigado. 05. Renan 314, copiou outra aula. Renan Juliette, 807, boa tarde, essa identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés. Ajustou o time, tô no 04, vigilância radar. Controle de Salvador? Ah, escuta, 5856. Tu informa que na sua decolagem o senhor atropelou um pássaro. Ah, maravilha. Então, a gente tava rodando com o avião, sentimos o impacto. Obrigado, viu? Tá certo. Sangue Zulu, prossiga. Juliette, Sangue Zulu, confirma o horário do plano. Sim, te guarde de cópia. Juliette, Sangue Zulu, pronto pra cópia. Juliette, Sangue Zulu, autorizado, Ilhéus, via Golf 677, nível de voo 1000. Na cola da pista no 7, com a primeira curva direita, no perfil da Serra Coral. A cena transponder 0253 e controle 120.8. Tango Zulu, saída é Coral. O controle 5856. Passa nível 160. Chame agora o Centro Recife, frequência 12685, alternando 2545, boa viagem. 2685, 2545, ótimo serviço, até a próxima. Direto, Tango Zulu, o plano aqui é instrumento, mas ele, porque acabei de fazer o cancelamento, ele tem que entrar em contato com o controle. Juliette, Tango Zulu, copiou o solo. Juliette, Tango Zulu, prossiga. A gente recebeu aqui um plano Yankee, né, para Ilhéus. Nível 100 até Coral, cancelamento, prosseguindo 085. Visual até Ilhéus. Só deseja prosseguir direto, visual? Gente, o senhor vai copiar o plano de instrumento e solicitar o controle e o cancelamento para segmento visual, ok? Tango Zulu, torre na noite 2095. Escuta. Curso localizador 396. Vou parar no curso 396 para 2000. Para na papá, para inverso. Pode ingressar na 17, reporte em LED, ponto cabeceira. Já decolagem no 0, 649, o vento, uma centena com 15 nós. Na Coral não? O senhor quer sair tão visual? Viu? Qual nível, Tango Zulu? Eu vou ganhar com controle a saída visual, a repórter pedir para ele, pronto. 707, vista para 3.000 pés. Ajustou o time, estou no 04. 3.000, boa noite, 707. O controle autorizou a sua decolagem via axé, com curva direita da 17, via corredores axé, caixa prego, restrita a 1.000 pés inicialmente, agora na liberação do controle para acender até o 085. Mantenha o resto do padrão, o transponder 0253, ainda mantém, e reporta para a decolagem. Zono, o gate meia dúzia, informação uniforme, autorização conforme. 321, tá pronto para cópia? Copiar. Sinal 321 autorizado. Brasília, via Perzulo 17, nível de voo 320. A cola da pista 10, com a primeira curva direita na saída árvore. Transição elétrica, sendo transponder 5140, controle 90.0. Autorizado 320 via Uniform Zulu 17. Decola 10 direita, árvore elétrica. 5140-1208, após. Saneamento 321, cotejamento correto, sendo para puxa saneamento. Chamaremos. Limitado o localizador, Gol 1807. Você apresenta para o limite ao LAC, Gol 1807. Gol livre da colagem 1807, o vento no momento uma centena com 15 nós. Identificação, autorizado chegada a bom, desce inicialmente para 4.000 pés, ajustou o altímetro no 04, vigilância radar. 4.014, pode tomar uma posição à frente. Oi, Pilo. Obrigado. Localizador visual, cabeceira 10, o 396. Complete a aproximação, chame torre 10895, com pouso. 1895, bom. Estamos no Zulu, decolado Salvador agora, aos 3-2, controle 20.8, ingressar no corredor, é bom voo. 1-40, informe estabilizado, localizado no Gol 1-807, desça para 2.000 pés. Esquerda, 1-40, 2.000 pés, portaré estabilizado, passo 1-807. Estamos no Zulu, na escuta da torre? Afirmo, Juliette, estamos no Zulu. Ok, decolado aos 3-2.